TV Mais, e uma das antigas pra você aqui na programação. Essa é da década de 90, né? No boom dos pagodes dos anos 90. Aí o Só Pra Contrariar, Depois do Prazer. E essa voz marcante aí do Alexandre Pires, né? A gente segue aqui com Noite Nossa até às 7 da noite. Você participa com a gente aqui através do nosso WhatsApp, que é o 99927-0414. Não estranhe, hein? Não é o Flávio Roger. Eu sou o Chagas Botelho. Eu tô aqui com você agora, fazendo companhia até às 7 na programação aqui do Noite é Nossa. Muito obrigado pelo carinho da sintonia. Você que saiu agora do trabalho, tá aí na Ponte Juscelino Kubitschek, ó. Aquele abraço para você. Boa noite. Bom retorno para casa. Obrigado aí pelo carinho da sintonia. Nós temos áudio aqui do ouvinte CV Mais, que tá sempre ligado com a gente. Boa noite! Boa noite, amigo. Boa noite! Gostaria de ouvir a música de Leandro Leonardo, Opa. Copo de Vinho. Só pra mim curtir nesta quinta-feira. Ótimo. Maravilhosa. Ótimo! Maravilha, né? Feliz pra todos os ouvintes e para você. Obrigado, Help da Ilhotas. Minha amiga Help, da Ilhotas aqui com a gente, né? Copo de Vinho, mais uma das antigas, aqui no Noite é Nossa. Ó, cai bem, né, Help? Um copozinho de vinho agora, nesse comecinho de noite de quinta-feira. Muito bom, né? Então, pra você que tá aqui ligado com a gente, tem copo de vinho, tem Leandro e Leonardo. Saudade? A gente ouve aqui, na CV Mais. Que a felicidade não mora num só coração, num único beijo, só numa paixão. E amar é bem mais que uma transa qualquer. Percebi que o amor não vem sempre do mesmo olhar, do mesmo sorriso, do mesmo lugar, do corpo de um homem ou de uma mulher. Foi assim, depois que eu senti sua mão me tocar, não tive medo nenhum de sonhar. Me livrei da saudade de alguém que eu queria tanto esquecer. Um copo de vinho pra comemorar o amor e o carinho que você me dá. Deitado em seus braços, nem lembro que ela já me fez sofrer. Foi assim, depois que eu senti sua mão me tocar, eu não tive medo nenhum de sonhar. Me livrei da saudade de alguém que eu queria tanto esquecer. Ed Romário. Cerveja de socorro, meu amigo. Essa é pra sofrer, viu? Hoje o dia teve 27 horas, na minha comanda uns 40x. Na tentativa de diminuir a tristeza que foi te ver feliz. E o prejuízo do meu celular quebrado não se compara ao meu coração que tá só um taco. Sem tela e eu sem amor. É que eu vi a foto, o amor da minha vida tá amando outro. Foi pedido em namoro e eu nunca pedindo. Cerveja e socorro, cerveja e socorro. O amor da minha vida tá amando outro. Foi pedido em namoro e eu que quebrar, viu? Peça na manhã, bandido. Vai derrubar assim. Bruno Roda. E o prejuízo do meu celular quebrado nem se compara ao meu coração que só tá o caco. Celular sem tela e eu sem amor. Vida tá amando outro. Foi pedido em namoro e eu não vá pedir. Cerveja e socorro, cerveja e socorro. Amor da minha vida tá amando outro. Foi pedido em namoro e eu não vá pedindo. Cerveja e socorro, cerveja e socorro. CV Mais, sempre as melhores pra você. Ó, demais, hein? Essa canção Cerveja e Socorro. Aí com Cleiton Romário pra você, com Bruno Rosa. Bom, eu já tomei aqui vinho com Leandro e Leonardo. E agora uma cervejinha, né? No comecinho de noite de quinta-feira pra você ligado aqui com a gente na sua CV Mais. Ó, continue enviando aí a sua mensagem através do nosso WhatsApp, que é o 99927-0414. Boa noite pra você na sintonia aqui com a gente. A noite é minha, a noite é sua, a noite, ó, é nossa. Até às 7, você participando aqui com a gente. Muito obrigado pelo carinho da sintonia. Ou você em casa, ou você de repente voltando para o trabalho, ou ainda você que vai para o trabalho agora, trabalha aí noturno, tá aqui com a gente, não desliga, sempre aqui na sua CV Mais. Muito obrigado pelo carinho da sintonia. Áudios do ouvinte CV Mais para você nessa noite de quinta-feira. Boa noite! Boa noite, meu amigo Chagas Botelho. Seja bem-vindo à nossa nação CV Mais. Que maravilha! Desde já, desejar boas-vindas e estamos juntos e misturados aqui. Nosso amigo Flávio Roger seguiu um novo caminho, uma nova caminhada, que seja repleta de realizações e só sucesso desejo para ele. E para você também que está chegando agora. Eu estou animando aí essa quinta-feira BBT. Coloca aí pra gente hoje unha pintada. Por quê? Nossa, vê mais. A gente é muito mais você. A gente é muito mais você. Obrigado pelo carinho da sintonia. Obrigado aí pelas boas-vindas. Tem mais áudio do ouvinte. Agora é nossa amiga Ivonete. Oi, Ivonete. Boa noite, minha amiga, tudo bem? Ô, Chaguinha, só agora eu percebi que é você que tá no programa, tá no comando. Seja bem-vindo, viu? Obrigado. Tamo junto. Tamo. Vai ser divertido. Demais. Chega chegando, viu? Estamos aqui. Certo. Aqui é a Ivonete. Grande Ivonete, obrigado pelo carinho da sintonia. Tô chegando, chegando, viu, Ivonete? Valeu mesmo. A gente vai pro intervalo e daqui a pouquinho tem mais Noite é Nossa pra você nessa noite de quinta-feira. Muito obrigado pelo carinho da sintonia, você aqui com a gente, ó, fica aqui. Daqui a pouquinho, mais sucessos pra você. Boa noite, gente! Um caso de amor apaixonante. Você e a CV e você. CV Mais. Conquiste um Citroën 0 km na Gelta France. Conheça o design único do novo Citroën C3, a robustez do C4 Cactus e o novo SUV Cross de 7 lugares. Aproveite também e conheça nossa linha de veículos utilitários. Visite uma de nossas concessionárias em Teresina ou Parnaíba e faça um test drive exclusivo. Gelta France Citroën. Citroën. Paz no trânsito começa por você. Cansado de adiar aquela reforma que tanto deseja? Conheça a Juarez Construções. Temos tudo o que você precisa para realizar a reforma dos seus sonhos. Materiais elétricos e hidráulicos, pisos e argamassas, tintas e impermeabilizantes, ferramentas e acessórios. Uma infinidade de reparos hidráulicos para a solução imediata de vazamentos. Venha para a loja de materiais de construção mais completa da cidade. Avenida Kennedy, 99, Balão do São Cristóvão, no coração de Teresina. Fone e zap 86-3232-4929. Juarez Construções. Construções, o jeito fácil de comprar e reformar. Saudando em São João Magalu, ofertas imperdíveis com até 50% de desconto. Aproveite! Moto G 34, 128 GB, R$89,90 mensais. Smart TV 32 TCL, R$1.199 ou R$119,90 por mês. Geladeira Consul gigante inox, R$179 mensais. Sofá retrato e reclinável, só R$999. Aspirador de pó vertical Electrolux, R$199 à vista. Compre na loja. Precisou? Opa, gente, boa noite, estamos de volta aqui no Noite é Nossa. Agora tem essa pra você. Pra trair, não precisa de contato físico, meu amigo. A traição começa nas conversas apagadas, reagidas no Instagram com uma segunda intenção. É uma olhada torta, uma encarada maldosa, tanta coisa, pouca roupa na imaginação. Traição, pra ser traição, não é só quando tem contato físico no colchão. Se vê mais. E daí, se tem direct chamando pra trair? Mete um bloco nos arroba tentação. É sua obrigação, respeita a relação. Quem ama fala não. E daí, se tem direct chamando pra trair? Mete um bloco nos arroba tentação. É sua obrigação, respeita a relação. Quem ama fala não. Traição pra ser traição, não é só quando tem contato físico no colchão. Bruno Marrone, senhoras e senhores, pesando milhões de cabeças. Estúdio Bar. Traição pra ser traição, não é só quando tem contato físico no colchão. Tentação é sua obrigação, respeita a relação. Quem ama fala não. E daí, se tem direct chamando pra trair, mete um bloco nos arroba. Tentação é sua obrigação, respeita a relação. Quem ama fala não. E daí, se tem direct chamando pra trair, mete um bloco nos arroba. Tentação é sua obrigação, respeita a relação. Quem ama fala não. E daí, se tem direct chamando pra trair, mete um bloco nos arroba. Tentação é sua obrigação, respeita a relação. traição, pra ser traição. Não é só quando tem contato físico no colchão. Cê vê mais. Você vê esse meu jeito de pessoa.